você pra esperar 5 minutos só. Você foi embora sem me atender. Não sabe o que perdeu. Você não viu, você não viu.